Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Estamos tendo um probleminha aqui. Tô não. Tá bom? Uhum. Vamos iniciar de novo? O Rui já pegou a parte dele já. Agora, Jorge, bom dia. Bom dia, hein, pessoal. Eu e o Fábio estávamos falando aqui e nós pensávamos que estávamos fora do ar. Então, bom dia a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações aí. Vamos entrando no ar, agradecendo os nossos apoiadores, né, que estão sempre junto conosco. WF Festas e Embalagens, Maquim, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Câmbio Filtros, Solução em Saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a ANI, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelão. Hoje é 18 de abril, é comemorado aqui em São José dos Campos o Dia do Espiritismo mesmo. Tem sempre uma programação aqui que nós fazemos nesse dia. Agora com a pandemia, essas duas últimas versões aqui nós tivemos que mudar um pouco. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Fábio Dionísio, que vai falar exatamente sobre Kardec, sobre todo esse movimento espírita aí acontecido no mundo, essa chegada para nós. Tenho certeza que o assunto será muito interessante e contamos com a participação de vocês aí, entrando no Facebook, entrando no YouTube, para nós interagirmos aí, tá bom? Bom dia, Rodrigo. Ou é por Carlinhos? Vou passar para o Carlinhos aqui, porque eu estou tirando... Está com uma duplicidade ainda para o YouTube, enquanto eu estou vendo essa questãozinha técnica aqui. Fala, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Fábio Dionísio. Seja bem-vindo. Bom dia, família Vivenciano. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter nesta manhã abençoada de mais um dia de aprendizados com o nosso querido irmão Fábio Dionísio. Neste momento, Senhor Jesus, vamos pedindo que toda a espiritualidade maior estenda uma destra sobre nossas cabeças, dando-nos um passe abençoado, retirando todos os elementos deletérios de nossa caminhada, e se houver algum irmãozinho que não tenha condições de conosco estar, que sejam carinhosamente encaminhados para as colônias de refazimentos do espaço, onde serão tratados conforme suas necessidades e merecimentos. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será uma homenagem a Allan Kardec pelos 164 anos do Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. Nós estamos aqui com o Fábio Alessio Romano Dionísio, mais conhecido como Fábio Dionísio, é engenheiro químico, professor, é voluntário e presidente do Recanto da Luz, ponto de socorro espiritual em Mancheira, lá da rua Áustria 57, Jardim Alvorada, Ribeirão Pires. O Fábio também é palestrante e autor de vários livros. E hoje nós vamos falar muito sobre o livro, o livro do Fábio, A História do Espiritismo da França de Kardec ao Brasil de Chico. Está aqui, depois você mostra. Rodrigo. Bom dia, Fábio Dionísio. Bom dia a todos. Com saudades que a gente se encontra numa live, né? Já faz mais de um ano que a gente não se vê fisicamente. Eu acho que eu vou estraçalhar o osso de alguém com um abraço quando a gente se encontra. Mas, Fábio, hoje então nós vamos falar sobre sobre a homenagem a Allan Kardec pelos 164 anos do livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. É um dos livros do Pentateuco kardeciano, kardequista, que é justamente a base da nossa doutrina. O que você poderia falar de coisas diferentes de Allan Kardec? Porque nós já sabemos um monte, é sempre a mesma história. Tem alguma coisa diferente de Allan Kardec? Porque eu vi aqui que ele era contador, ele foi também diretor de teatro, foi também dirigente de um teatro lá de folia lá em Paris. E isso está aqui no seu livro, né? Eu só espero que você fale, não, isso aqui você me pegou, coisa e tal, não, porque está aqui no seu livro, A História do Espiritismo. Então, essa fase dele como Hippolyte Léon Denis, né? É uma fase que muito pouco se fala dele. Tem coisas escritas, tem várias biografias escritas, mas elas são conflitantes, Rui. Elas têm muitas coisas que foram ditas, mas não tem confirmação. Tem um trabalho que o Zeus Vantuil fez, junto com Francisco Thyssen, né, sobre a vida do educador e depois do espírita, que é muito interessante. Por exemplo, você acabou citando que ele foi diretor de teatro. Na verdade, não. Ele foi contador de um teatro. Quando ele perdeu, na realidade, a escola, o Instituto Rivail, que era a menina dos olhos dele, né? Que seguia exatamente todo o conceito de Pestalozzi, ele saiu à luta e foi ganhar dinheiro, porque ele precisava se sustentar. Então, ele fez contabilidade para 3 empresas. Como ele era conhecido no meio do teatro e ele tinha bons amigos no meio do teatro, ele foi convidado para fazer a contabilidade de um deles. Mas teve gente que escreveu que ele foi diretor de teatro. Não existe provas com relação a isso. Existe, sim, provas de que ele era contador desse teatro folia que você acabou de citar. E a outra coisa que a gente sabe, e é certeza, tem documento, é o fato de ele ter escrito uma peça e ela foi para o ar, né? Mas era uma peça de cunho filosófico e assim, reflexões da vida. E foi a única incursão constatada dele com relação ao teatro. Fábio, existem umas coisas interessantes, exatamente quando você falou nessa parte conflitante entre as biografias. O que aconteceu? Por exemplo, algum estudo que você fez, Allan Kardec foi preso alguma vez? Foi para cadeia alguma vez? Você chegou a ver isso, não? Em algum dos estudos que você fez? Porque eu não vi. Eu também não. Eu tenho algumas biografias. Está me faltando apenas, e é difícil de achar, é aquela da Anna Blackwell, que foi que traduziu o livro dos Espíritos para o inglês. Isso no século XIX, né? Mas, por exemplo, Henry Sosse, que é considerado o primeiro e único biógrafo dele, não há nada escrito a respeito disso lá. Quando você pega a obra de André Moreil, que é outro que é muito conceituado como biografia do Allan Kardec, também não consta nada, né? Eu não sei quanto aos estudos do Canuto, né? Porque, na realidade, a gente não tem certeza de que profundidade o Canuto Abreu foi. Nós sabemos que ele fez um trabalho maravilhoso, mas nem tudo está publicado, né? Então, a gente não sabe. Mas que eu saiba, não. É, porque quando o filme saiu, esse último filme aí de Kardec, eu, sinceramente, saí um pouco decepcionado do filme, porque eu esperava uma pessoa muito forte no filme. Por que eu esperava uma pessoa muito forte? Não é uma pessoa muito forte porque o Allan Kardec é mais importante do que todo mundo, não é isso. Mas nós conhecemos a primeira revelação com Jesus. Nós conhecemos a segunda revelação, não, a primeira revelação com Moisés. Pô, Moisés é super forte, querendo, com todas as os prós e os contras, dizendo que ele era isso, ele era aquilo, mas essa fortaleza todo mundo reconhece. Jesus, nós não precisamos nem falar. Aí, quando a gente chega em Kardec, vem um filme mostrando uma fraqueza danada de um homem que trouxe a terceira revelação para a gente. E aí coloca o homem lá na cadeia. Quer dizer, para nós que costumamos a ver as biografias de Kardec, eu falei, meu Deus, essa é a primeira vez na vida que eu soube que Allan Kardec ficou preso lá não sei quantos dias. E o padre lá querendo soltar ele. E essa briga com o padre, que eu nunca vi briga de Allan Kardec com o padre, eu sei que eles eram contra algumas coisas, que o imperador era contra ele. Olha só, Allan Kardec, que eu saiba, ele era um dos poucos caras na França que tinha autorização para abrir colégio onde ele quisesse, em qualquer lugar na França. Se um homem desse tinha autorização para abrir colégio em qualquer lugar, como é que alguém ia fechar alguma coisa que ele estava? Ele fechou as coisas quando ele quebrou, e não por causa que o governo mandou fechar. E a gente sabe que o próprio era um rei, um imperador naquela época, não sei o que era, da França, né? Era simpático a ele, não era antipático a ele. Então, são coisas assim que a gente pega, que a gente fala, poxa, para o público em geral, o público passa a acreditar nisso que está vendo. Um homem ali fraco, sabe, meio deprimido, com medo. Imagina um espírita que vai trazer a codificação medroso. Certo? Então, é uma crítica que eu fiz. E, graças a Deus, os críticos, depois, que conhecem mil vezes mais do que eu, colocaram a mesma coisa. Ainda foi pedir benção pro padre lá. Chegou uma cena do filme que ele vai lá pedir benção pro padre. Né? Isso não... né? Eu falo assim, né? É, com medo dele, né? No sentido, né? Mas o filme é muito bom, no sentido de cenário, no sentido de épocas, assim, trajes, todas essas coisas, não pode tirar o mérito do filme, muito bom. Agora, existem coisas, interferências ali dentro, e, pô, tinha que ter dono isso aí. Esses, como é que se diz? Esses personagens tinham que ter dono, o espiritismo tinha que ter dono. Eu penso que tinha que ter dono. Ou então, quem autorizou a sair essas coisas sem corte, né? Porque se você for falar sobre Chico Xavier tem dono no sentido de, olha, tem um monte de gente olhando ali, a própria Federação Espírita Brasileira não ia deixar fazer coisa diferente do que tem nas biografias dele, lá delas, né? Dele. Então, no caso de Allan Kardec, que está lá longe, começaram a lançar um monte de coisa ali que você fica sendo tendencioso para o público, é a minha opinião. E são marcas que ficam registradas. Por exemplo, eu lembro, eu sei que vai fugir um pouquinho, mas quando você viu aquele filme Amadeus, do Mozart, fizeram um absurdo com os personagens. Um espírito que está já numa esfera superior, que a gente sabe porque o próprio Kardec registrou isso, né? Ele parecia uma criança, até meio de... E o Saltieri, que era o inimigo, entre aspas, na realidade foi professor do Wolfgang. Mas o que é que ficou? Ficou, na realidade, um que matou o outro era uma criança. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso fica registrado. As pessoas não estudam, não sabem. Exatamente. Mas isso aí é só questão da gente fazer uma colocação, porque nós temos, acho que nós temos obrigação, porque a gente está divulgando o tempo todo a doutrina espírita. E coisas assim, a gente tem que esclarecer um pouco também sobre os pontos de vista dos grandes biógrafos. Agora, aparece uma biografia que a gente não sabe nem quem que é, né? De quem que é, no, sim, a gente sabe quem que é, mas, no, tipo assim, mas quem que é? para poder fazer um negócio desse, sabe? Então, são coisas assim meio... Parece que no meio vai estando... Ultimamente, a gente tem visto tanta coisa atravessar, né? Tanto boi na linha, que é incrível. Fala, Rui. Você queria falar? Fábio, a gente observa também nas biografias dos espíritas como o espírita é ruim para administrar seus bens, né? Porque Kardec foi à falência porque o tio dele passou a perna nele, né? E a gente vê outros, aí, inclusive o Pestalozzi, que era aquele que praticamente foi o professor de Kardec, ele também foi à falência. Quer dizer, gente, é muito bom na espiritualidade, mas muito ruim para administrar as coisas materiais, né? No caso do Kardec, foi até curioso, porque, de certa forma, ele seguiu o que a esposa, Amélie Boudet, sugeriu para ele. Quando houve a liquidação do Instituto Rivail, porque o tio que sustentava, tio materno que sustentava, ele faliu, né? Ele gostava de jogar. E ele jogava em lugares nobres, né? Alemanha, Bélgica, coisa e tal. Eles fizeram a liquidação e venderam. E cada um ficou com uma parte do que foi angariado ali. Eu acho que eram uns 30 mil francos, alguma coisa assim, cada um. E eles decidiram deixar emprestado com um negociante para que o negociante duplicasse, né? Multiplicasse esse dinheiro. E o negociante, ele entrou em falência, e eles perderam absolutamente tudo. Por isso que quando eu comentei que o Kardec ele teve que encontrar emprego na área de contabilidade, né? Ele fazia três livros, três empresas, porque, na realidade, ele ficou sem nada, sem absolutamente nada. Foram duas falências, na realidade. A falência do primeiro, que era o tio, e o segundo, um negociante que ele apostou, né? Colocou o dinheiro lá. Sob sugestão, recomendação da Boudet, né? Fábio, a gente sempre tem falado assim, lá do início, como é que começou os estudos de Kardec, né? Como é que ele chegou até o trabalho das mesas girantes, depois a ideia dele de também a estudar a doutrina espírita, recebeu lá um monte de material já para ele dar início nisso também, de pesquisas que estavam sendo feitas, a infância, o estudo lá na Suíça, né? Essa instrução que ele recebeu de Pestalozzi, inclusive há uns 3 semanas atrás ou 2 semanas nós estivemos falando um pouco sobre isso, sobre Pestalozzi e também Kardec. Mas uma coisa interessante é que Kardec era um homem das 7 ciências, né? Ele manjava de todas as coisas praticamente, e tinha também já estudos de magnetismo, né? Sim. Mas isso aí você lembra mais ou menos como é que é isso? Esse magnetismo, ele estudava isso aí? Sim, ele tinha... E tudo começou, na verdade, com Ampère. Ampère, que fez até a primeira lei fundamental da eletrodinâmica, né? E ele fez uma relação entre eletricidade e o que estava acontecendo nessa parte do magnetismo humano, né? O que ele chamava, na verdade, de magnetismo animal. Ele teve, inclusive, com os bambambam, né? O Deleuze, por exemplo, né? Esse pessoal que começou no magnetismo. E foi numa fase em que ele não tinha nenhum preceito espírita mesmo. Ele não acreditava em reencarnação nessa época, né? E ele falaria isso depois, né? Mas ele já tinha percebido da capacidade, através da hipnose, né? Provocada pelo magnetismo, da presciência com relação a fatos futuros. Teve uma coisa muito curiosa dele no magnetismo, que foi a cegueira. Eu não sei se vocês sabem, mas ele teve um problema seríssimo de vista, né? Ele esteve a ponto de perder a visão e ele procurou os bambambam da época, os médicos bambambam na época, e eles disseram que era uma questão de resignação. E ele vai até, na realidade, através de um recurso, não era exatamente magnetismo, mas a pessoa que o ajudou, ela, na realidade, mostrou um magnetismo muito forte. E ela, em transe, falou que ele se curaria, que não se preocupasse, que ele não tinha a doença que tinham falado e que se curaria. Em 3 meses, ele tinha se recuperado completamente. Obviamente que foi a espiritualidade que trabalhou. Talvez até o Dr. Xavier tenha feito essa cirurgia. Pensei nele agora na hora que você falou. E foi uma cirurgia à distância. É porque, Fábio, a gente pensa que isso, para quem não presencia, tem até dificuldade para entender isso. A pessoa estava praticamente cega, ela estava fazendo exame, estava dizendo que ela ia perder a vista rápido. Agora, lá no Recanto de Luz de Mancheira, com o médico nosso amigo Edson Barbosa, assessoria do Dr. Xavier, Arthur Neiva, né? Assessoria não, o Edson é que assessora eles, né? E a gente viu isso aí, muitos casos de pessoas que estavam praticamente perdendo a vista e voltaram a enxergar normalmente, né? E eu tenho uma outra coisa interessante que o Rui disse, que foi a respeito de... Ele era um polimata, né? Bonita essa palavra, né? Polimata. Ele entendia e dava aula praticamente de todas as ciências que existiam na época. Os biógrafos dizem que a única aula que ele não deu depois seria uma coisa muito forte nele no espiritismo, que era a sociologia, né? E ele foi muito forte na sociologia, como Allan Kardec. Ele deu aula de todas as ciências exatas conhecidas na época, inclusive anatomia, fisiologia, né? Filosofia, coisas que eram da área humanas, né? A parte exatas e humana. Teve vários livros escritos na área do ensino da aritmética, né? Na época era aritmética. Ele falava sobre tudo, ele conhecia tudo, é impressionante. Ele entendia da filosofia da época de Platão, Aristóteles. Inclusive, quando eu estava pegando, por acaso, esses dias, o céu e o inferno, porque você falou sobre o céu e o inferno quando nós estávamos conversando. E eu estava pegando um pouco sobre esses conceitos. E ele, como Kardec, ele navegava por todos esses lados aí com uma facilidade impressionante. Inclusive, agora mudando para Gênesis, ele fala sobre os sistemas, que nem do Ptolomeu, como se ele tivesse ele tinha um conhecimento extremamente profundo. Um capítulo só sobre os sistemas da formação desse universo, você leva um dia inteiro para entender cinco páginas que ele escrevia, porque você é obrigado a pegar as enciclopédias, a pegar os livros para entender tudo que ele conseguiu sintetizar numa frase, né? Kardec era impressionante, seu ponto de vista de conhecimento, memória, porque ele tinha uma memória prodigiosa e uma capacidade de síntese típica de um espírito de luz. Fábio, o interessante que você fez essa colocação como ele conhecia, a gente tem que voltar um pouquinho também, só lembrar que naquela época, antes dele como estudante, e fala-se muito, por exemplo, em Pestalozzi. Ele teve lá na escola com Pestalozzi, mas a gente não fala muito o que ele ensinou. A gente só fala que o estudo era humanizado, né? As pessoas, eles conseguiam ser muito mais bem tratados, aqueles castigos que se via nas outras escolas não tinha lá. Como Eurípides Bazanufo veio fazer aqui também depois no Brasil, super parecidíssimo com o método de Pestalozzi, mas a gente esquece um pouquinho assim às vezes, ou esquece não, a gente deixa de falar que os alunos, eles aprendiam tudo de uma vez naquela época, não tinha método cartesiano, no primeiro ano você só vai aprender isso, no segundo você só vai aprender aquilo, no terceiro, não tinha isso, o cara entrava na escola, e na escola era para aprender a fazer tudo, então... não é que Kardec era super inteligente, senão existia um monte de gente igual Kardec, e não existe, né? Mas eles recebiam todas essas informações também na escola, né? Eles chegavam lá e eles aprendiam quase todas as coisas ao mesmo tempo. Tanto que os que eram muito inteligentes mesmo se destacavam de uma maneira impressionante. Existia isso, né? Passar as coisas de uma vez para as pessoas. Para você ter uma ideia... eles tinham 10 horas de aula todos os dias e a revisão de como estava o progresso ocorria no domingo, né? Pestalozzi fazia questão de se encontrar com os alunos, né? periodicamente, eu não lembro quantas vezes por mês, mas ele se encontrava com 150 alunos que ele tinha, mais ou menos. Quando o Pestalozzi esteve no auge, a escola dele lá em Iverdun tinha 150 alunos, né? Metade era estrangeiro e a outra metade francesa. Era na Suíça, mas metade era francês e a outra metade era alemão. Vinha de vários lugares. E eram 10 horas. E era um método de observação, porque eles queriam que o aluno chegasse às regras. Ele não se preocupava em colocar coisa como se fosse um grande HD na cabeça. Não. O aluno é que chegava, através da observação, aí concluíam as regras. Você imagina estudar desse jeito todas as matérias que tinham. E eram 4 anos, hein? Nós não estamos falando de 17 anos, que nem a gente faz aqui, para se formar numa faculdade. Eram 4 anos. Era dos 10 aos 14, né? Antes disso, as pessoas faziam elementar, na época era elementar mesmo, lá na escola, na cidade que o cara estudava. E depois, durante 4 anos, estava lá na escola do Pestalozzi, né? E ele não obrigava ninguém a estudar, ninguém. Mas os alunos eram levados pelo espírito daquele momento, do modo como ele levava as pessoas. Ele fazia com que as pessoas desenvolvessem esse lado da observação. Porque ele dizia... Ele, na verdade, foi discípulo de Rousseau, né? Pestalozzi foi discípulo de Rousseau. Então, era a respeito da natureza humana. Qual é a natureza humana? É a curiosidade. Então, ele despertava curiosidade nas crianças, né? E foi dessa forma. E, obviamente, que o Kardec estudava para danar, né? Porque ele viveu a vida inteira estudando. É. Então, olha só. Então, se o Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, tá que nem o Chico e o Emmanuel... Né? Um vem, um outro volta, um é discípulo do outro, um é mestre do outro. No sentido que se Rousseau foi uma das reencarnações de Allan Kardec e Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, né? Então um vem como um discípulo do outro. Essa roda é viva, né? Roda viva. Legal. Fábio, trazendo aqui um paralelo do que você falou para nós, tem uma tia minha que eu tinha muito, conversava muito com ela, Maria Angélica, o nome dela, a gente chamava ela de Teté. E ela falava certas coisas para mim, eu já estava formado, que eu ficava bobo de ver e perguntava, onde é que a senhora aprendeu isso? Né? Então, ela saía para um dia que o céu estava estrelado, o céu estava aberto, bonito, ela mostrava todas as constelações, mostrava todas as estrelas, o que era, o que se encontrava. Eu não sabia nada daquilo, eu já era adulto, eu não sabia nada do que eu perguntava, como que a senhora aprendeu? Lá na década de 30, ela falava, não, a professora, ela levava a gente lá para fora e ensinava para a gente essas coisas. Olha só, ela só tinha o 4º ano primário, ela sabia tudo de astronomia. E eu ficava assim, então eles ensinavam tudo de uma vez, ela sabia fazer equação de segundo grau. Mas onde é que a senhora aprendeu isso? Falei, não, ela ensinava para a gente, de outro jeito, chegava na mesma conclusão. Então, assim, você vê que era desse jeito mesmo. E as pessoas que tinham uma curiosidade, as pessoas que estavam interessadas, elas cresciam demais, aprendendo todas as coisas, né? Não ficava restrito. As aulas eram lá. Nós vamos na... O professor é fulano de tal. Com quem que você estudou? Ah, eu estudei com o professor fulano de tal. Tem muito isso lá na minha terra. Quem foi sua professora? Minha professora foi fulano de tal. Ela fez a formação com aquela professora. Não teve vários professores, foi aquela ali que ele aprendeu as coisas. É interessante, né? É verdade. Bons tempos. Que você conseguia aprender todas as coisas de uma vez. Mas é legal esse negócio aí do magnetismo, é muito bacana também. Até Allan Kardec chegar... agora, foi difícil ele admitir o espiritismo, Fábio? Foi difícil ele admitir esses estudos? Como eu disse, ele não tinha, ele acreditava na imortalidade da alma, essas coisas que é típico, né? É de origem católica, tinha que ser mesmo, né? Mas ele não acreditava na reencarnação, não. E ele confessa isso, ele diz que ele chegou... Como ele é, pelo espírito dele, ele era um extremamente positivista, né? Ou seja, ele era uma pessoa voltada... a ciência, né? E ele, por várias vezes, ele fala isso, que é, por exemplo, a educação é uma ciência, né? E ele alertava, inclusive, o governo francês, as universidades francesas, a respeito disso. Então, ele se baseava na observação. Quando ele chegou e se interessou pelas mesas girantes, as mesas falantes, ele, pela observação, ele concluiu. E ele era um espírito aberto, ele mudou de opinião, e ele fala isso mesmo, eu mudei de opinião, né? Porque eu concluí cientificamente, através da observação, algo que ele trouxe dele, mas que o Pestalozzi influenciou muito, né? A forma de aprendizado, e ele aceitou aquilo que era inconteste, ele mudou de opinião, ele não era orgulhoso, né? Era uma pessoa austera, suave, né? Ele tinha essas características que você estava falando a respeito do filme, infelizmente, né? Ele era uma pessoa muito séria, né? Ele era bem-humorado, a gente sabe que ele era bem-humorado, mas ele era austero e sério, e suave, né? Que é uma característica, inclusive, que o próprio Pestalozzi tinha, né? Autoridade suave, e foi assim. E, então, ele mudou, ele não pensou duas vezes em mudar seus conceitos a partir do momento que a ciência mostrou para ele, né, a ciência dele, né, o estudo científico mostrou para ele que a reencarnação era um fato, né, que a comunicação com os espíritos era um fato. Ele também não acreditava na comunicação com os espíritos antes. Mas ele era um homem de ciência, essa que era a verdade. Outra coisa também, porque eu acho o Carlinhos está querendo falar aqui. É que eu tenho que falar que eu não estou enxergando, eu não estou enxergando ninguém, fico preocupado em ninguém perguntar nada. Você não está vendo ninguém? Peraí. Não, porque na hora que o Fábio está falando, eu só vejo o Fábio. Não dá para mim saber se tem alguém. Ah, não, então. Então, né? que você faz? Entra. Abre aí e aponta para o estúdio Vivência Espírita. Entendeu? Aí você vai ver as quatro telas. Conseguiu ver? Achar aí? Tô procurando aqui. Tô, agora eu tô vendo. Tá bom. Não tô vendo eles ainda, não. Só tô vendo nós três aqui. Brinca no ver. Agora eu tô. Tá certo. Agora eu tô. Beleza. Pode falar. O Ed Moreno tem uma pergunta para você, Fábio. Se na época de Kardec houve alguma pandemia como a pandemia dessa época? O Ed quer saber da pandemia ou do pandemônio? Qual dos dois? Pode ser na Ilhas Maurício. Olha, que eu saiba, não teve, mas gripes, viroses muito fortes sempre teve, né? Epidemia, né? O que eu lembro, e que é bem recente, é a febre amarela, em 1907. Antes disso, meu conhecimento não vai tão longe. Eu também tenho uma pergunta para você aqui. Fábio, pode analisar o teor elevado de Allan Kardec em mensagens nas obras básicas de sua autoria, igualando aos espíritos superiores, denotando sua alta magnificência? Ah... Eu acho que um homem que conseguiu pegar todas as informações que ele recebeu e criar uma codificação, porque, na verdade, ele teve que decodificar para depois codificar. E ele foi tão brilhante na forma como codificou. É só pegar o Livro dos Espíritos, né? Mostra a genialidade das perguntas que ele fez, né? Quando você vê toda a forma sistemática, o modo como ele sistematizou para ele poder codificar a doutrina, é simplesmente genial. Simplesmente genial. A forma como ele estruturou tudo isso. Claro, ele teve intuição? Teve inspiração? Claro, ele teve. Mas não é qualquer um que recebe uma intuição e faz o que ele faz, entendeu? Não tem. Eu volto a um exemplo que eu fiz uma live, acho que segunda-feira passada, não lembro se foi segunda-feira passada, me pediram para falar sobre um capítulo da Gênesis, que era sobre os sistemas do mundo. Eu citei o Ptolomeu justamente porque eu estudei isso para poder fazer essa live. Eu levei 2 dias para estudar 5 páginas. 2 dias de análise. Deu para escrever um livro sobre o que ele escreveu em 5 páginas. É simplesmente genial. Esse poder de síntese dele é simplesmente genial. É de um espírito de muita luz. Um espírito que se elevou nas duas asas, né? As duas asas de Emmanuel. Na sabedoria, no conhecimento e na parte do amor, com certeza. Fábio, eu penso assim, aqui com meus botões. Jesus resolveu fazer uma reunião, falou, está na hora da terceira revelação. Junta aí o pessoal, os espíritos superiores, que eu vou fazer, vamos resolver o que, que a gente vai fazer. Aí reuniu lá os espíritos superiores, decidiram o que, que eles iam fazer. Aí ele pegou um desses espíritos superiores e falou assim, agora você vai lá, é você que vai fazer as perguntas. Então, para mim, era uma pleia de espíritos superiores respondendo perguntas de um espírito superior. Isso. Na minha opinião, é essa. Naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos diz, Jesus escolheu o mais lúcido dos teus discípulos e o enviou à terra, Allan Kardec. Fazendo um paralelo, que não é tão paralelo, mas o Chico Xavier, por exemplo. Aí a gente olha, o Chico Xavier ele é tão, a humildade dele era tão acentuada mesmo, né? Que dá a impressão que ele era uma pessoa muito mais, menos do que ele é. Mas isso ele no ponto de vista dele. Mas quando a gente olha sobre o nosso ponto de vista, a gente não vê Chico Xavier inferior a Emmanuel, inferior a André Luiz, inferior a nenhum dos espíritos mentores dele. Ele era tão superior quanto esses espíritos que passaram as informações para eles. Também penso dessa mesma maneira. É um médium. Falar que para mim é ofensa ficar falando que Chico Xavier era um médium igual aos outros, sinceramente. Para mim ele era o médium, né? O médium e o médium que era tão superior, o conhecimento anímico dele era tão grande quanto dos seus mentores. Porque é fácil falar, né, médio. Eu lembro de uma particularidade. Uma vez nós recebemos uma mensagem aqui no Sheila, em italiano, através do Rogério Leite, vocês se lembram dele. O espírito ele disse, eu tive que pegar letra por letra para poder escrever italiano, porque ele não tinha conhecimento do italiano. E levou uma manhã para fazer isso. Então, se o Chico não tivesse esse conhecimento anímico, ele não escreveria um livro a cada 2 meses e meio. E ponto. Se ele tivesse recebido, porque alguém está falando, ele está ouvindo e eu vou escrever, tudo bem. Eu posso não entender nada, mas eu estou copiando as palavras. Alguns casos foram assim. Mas a maioria, na realidade, foram recebidos de forma de psicografia, né? Então, tinha que ter esse conhecimento. Vai escrever Evolução em Dois Mundos sem ter esse conhecimento. Fábio, eu fiz uma pesquisa, né? Teve no ápice da produção de livro dele, ele chegou a escrever 2 livros num mês. Isso. 2 livros num mês só. Incrível. A conta que eu fiz foram os 427 publicados em vida, dividido por 75 anos de mediunidade. Por data de publicação e por ano. E a quantidade por ano. Aí você divide por 12. Teve mês que ele publicou 2,5, no ápice, né? Outra coisa, olha a perfeição dele. Teve uma estatística para verificar a acurácia das informações que ele recebia nas famosas cartas. A AME, a Associação Médica, e o FEE, né, que é a Folha Espírita, fizeram esse trabalho de pesquisa. A acurácia foi 100%. Não houve uma única informação que um parente chegou e falou que está errado. Não houve uma. E alguns casos, tinham 6 informações que os parentes confirmaram, 6 coisas que o Chico não tinha condições de saber, porque, inclusive, nessa própria pesquisa, ele não tinha, ele não conhecia as pessoas, ele não tinha falado com as pessoas antes, né? Acurácia 100%. E não se pega um pelo nos livros do Chico. Foi um matuto que escreveu isso? Uhum. Um médium matuto? Uhum. Ah, só é cego quem não quer enxergar. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos. Antes, só gostaria de comentar o que eu não falei no início, né? Só saudar aqui as rádios que estão conectadas conosco, né? Comentar aqui a Rádio Doutrina do Rio de Janeiro. Então a gente tem a Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina, que estão ligados conosco aqui. Também a Rádio a TV Espaço Espírita pelo YouTube, então mando um abraço para os ouvintes da TV Espaço Espírita e também do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo lá de Campo Grande, mandando um abraço aí para o Carlos, para a Beth, que sempre estão retransmitindo a gente aqui, e a gente manda um alô para os ouvintes lá do Recanto da Prece. Agradecemos a todos que estão aqui participando. E a gente não vai lembrar que a gente não estamos com o telefone, o Beto não está aqui, então quem está ligando para nós aqui, a gente não está atendendo, então a gente pede para mandar a participar aqui pelo YouTube, tá bom? E no final também a gente não vai sortear os livros por conta da livraria estar fechada. E vamos então para o intervalo? Ou vocês querem falar alguma coisa? Vamos, Rodrigo. Não, eu só quero falar o seguinte, mandar um abração para o nosso amigo Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira do Sul. Ontem nós falei com ele ao telefone, ele mandou um grande abraço para você, Rodrigo, para o Rui, para o Carlinhos, para todo mundo, falou que ficou meio afastado esses 3 meses, porque ele estava adoentado, né? E ele estava internado, inclusive está saindo do hospital já, voltando para casa. Então, estava com muita saudade da gente, porque não estava dando para ele ouvir direito o programa lá de onde ele estava, mas está firme aí e nós estamos muito alegres da recuperação do Renualdo, mandamos mais um grande abraço para ele, estamos juntos aí daqui para frente, né? Ontem eu estava conversando com ele, às vezes a gente dá susto, né? Eu dei o susto lá no começo da pandemia, ele agora. E aí eu falei, pô, a gente não pode passar essa encarnação sem se encontrar, a gente tem que deixar para desencarnar depois que a gente se encontrar, porque nós somos tão amigos e não nos conhecemos ainda, né? Então a gente tem que dar esse tempo, né? Não pode desencarnar antes não, tem que esperar a gente se encontrar, depois a gente arruma outra coisa para não desencarnar logo também, né? Mas vamos lá, alguém parece que estava querendo falar, era você, Carlinhos? Barbosa está querendo falar, tá? Depois do intervalo nós falamos. Eu tenho umas perguntas aqui. Legal, da Aécio César também, viu, Jorge? Mas vamos deixar para depois do intervalo. Eu tenho a pergunta grande. Rodrigo, entra com a música Kardec. Obrigado, Kardec. Por favor, dos Cantores do Caminho. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pela bênção do avanço da tecnologia, que está nos dando condições de levarmos ao nosso povo a nossa gratidão a Allan Kardec. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de Escol, herói da caridade, o povo te proclama e dia a dia bendizemos o teu nome. És luz em nossas almas, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação, a essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos e eternidade afora te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. Em seus 164 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. Fábio, o que eu acho interessante, inclusive no seu livro, eu fiz uma série de pesquisas, tirei uma série de coisas do seu livro, é importante que a doutrina espírita, também os espíritos dizem que a doutrina espírita não é para ter dono, porque se cada um conhece com profundidade, conhece bem a doutrina espírita, não precisa ninguém mandar nele, não precisa ninguém estar dirigindo, ninguém encaminhando, é só você cumprir as normas e as regras que você mesmo tem dentro de você. O que, que você acha? Você tem toda a razão, porque o caráter da doutrina já era um caráter... Está baixo. Espera aí, só um minuto, Fábio, que o seu microfone... Não sei por que abaixou. Fala aí novamente, por favor. Agora está dando para ouvir? Não, ainda está baixo. Está bem baixo. Está baixo? Deixa eu ver. Eu não sei se é aí ou é aqui. Jorge, fala alguma coisa, por favor. Melhorou aqui agora? Oi. Um, dois, três. Testando. Eu estou ouvindo tudo bem. Agora os comerciais eu não escutei nada. Agora tá o Fábio eu estou escutando muito bem. Agora foi. Eu aumentei um pouco o meu. Foi. Foi ela aqui. Resolvido. Pode começar. E já. Na hora que o Rui falou também, eu escutei só pela metade. Também estava baixo. É. Então. É. Repete a pergunta. Repete a pergunta, Rui, por favor. Fábio, no seu livro tem a passagem onde os espíritos falam para Kardec que o espiritismo, a doutrina espírita dos espíritos não tem dono. Não tem aquela pessoa que vai chegar, não, eu sou dono da doutrina. Não tem isso, porque ela pede para que cada um tenha seu conhecimento para não precisar ficar dependendo de ninguém. Porque a gente observa que o ser humano é dado a ficar querendo ser mandado, querendo passar a culpa nos outros e assumir a responsabilidade, ele não quer. E foi isso que Kardec nos ensinou, a ter responsabilidade com as coisas. É isso mesmo? É exatamente. Você já vê como é que ela veio, né? Foi uma falange, né? Ela foi liderada pelo Espírito de Verdade, mas foi uma falange. E foi recebida em N pontos, até na Algéria, né? Tem uma mensagem de Santo Agostinho em Constantina, que fica na Algéria, que foi registrada por Kardec. E nunca se formou um clero. Ou seja, a verdade é que já na época de Jesus não tinha clero. A igreja foi uma consequência do homem querendo mandar, né? Jesus não fundou, você é meu ministro, você é isso, você é aquele outro. Não, não existia clero. A gente tinha que seguir o que ele disse, a boa nova, a segunda revelação. Com a doutrina foi a mesma coisa. Nós recebemos a doutrina, não era para formar nenhum tipo de clero, e tem que ter a responsabilidade de cada um. É importante a gente vigiar, para que ela não se perca, obviamente, né? O importante é que, eu não gosto muito dessa palavra, mas a pureza seja mantida, ou seja, tudo aquilo que veio seja mantido e não seja adulterado. Mas em nenhum momento a espiritualidade fala, eleja agora quem vai ser o presidente do movimento espírita, né? Kardec, ele era um instrumento. Depois de Kardec, houveram outros instrumentos. Nós sabíamos, inclusive, que se Kardec tivesse falhado, Léon Denis seria a reposição, mas sem donos, né? Nós temos é que nós policiarmos e nós cultivarmos o conhecimento, o aprendizado, o entendimento. Infelizmente, se por um lado a doutrina veio para o país que tinha as características da fraternidade, ou vai desenvolver essas características da fraternidade, infelizmente veio para um país que lê muito pouco e estuda muito menos. Aí estão os maiores perigos, os desvios. A mesma observação que o nosso amigo Jorge fez a respeito do filme. Quem tem discernimento para perceber as coisas que não são consistentes no filme, né? Vai ficar o que está registrado. Fábio, será que nesse ponto, por isso que eu queria falar, nesse ponto que você tocou, de ter vindo a árvore do evangelho, ter vindo para cá, isso é incontestável, porque a gente tem espírito como Santo Agostinho vindo trabalhar no Brasil, São Vicente de Paulo vindo trabalhar no Brasil, Emmanuel que participou na codificação, mas uma série de espíritos que participaram da codificação encarnando no Triângulo Mineiro, justamente onde Chico Xavier encarnou. Né? Por que que o próprio codificador não viria se quase todos os espíritos que participaram da codificação encarnaram ali? Né? E a gente vê na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo que o Brasil ainda não é a pátria do Evangelho. Fala sempre em futuro, ou seja, é um lugar onde se implantou uma promessa, né? Dentro de um país onde a gente não tem costume de ler, de estudar, mas temos os bem-aventurados pobres espíritos que vieram, os mais pobres dos planetas, vieram os escravos, vieram, que é os sofredores, aflitos, os índios, que é os simples, os humildes, né? Será que a doutrina vem com a característica mais da caridade, de exemplificar a caridade, do que em si, cientificamente, em estudo, por conta dessa característica? Não em termos de importância, em termos de analisar a situação, a realidade. Olha, com relação aos povos que vieram para cá, os escravos, os próprios índios que já estavam aqui e assim por diante, o que Jesus disse? Está lá na pátria, no Brasil, coração do Pátria do Evangelho. Será o símbolo da fraternidade. Fraternidade e caridade é a mesma coisa, né? Você é fraterno quando você é caridoso com o próximo. E é pelo exemplo da fraternidade que essa revolução ocorrerá, para que essa transição se efetue, né, para o mundo de regeneração. Nosso símbolo da fraternidade interna. O povo brasileiro, ele realmente inconteste. Eu não estive nos outros países, não posso falar, mas incontestavelmente, pelo menos pelos parentes, para as pessoas que eu conheci, tendo inclusive trabalhado numa multinacional durante 37 anos, é um povo mais quente, mais fraterno, tem uma tendência a ser muito mais, digamos assim, carinhoso, amoroso, né? Mas nós não somos o coração ainda desse planeta, porque nós não somos nem coração da gente mesmo. Eu sempre lembro, inclusive eu falo isso nas palestras, que Jesus deixou claro que nós temos que ser o exemplo da fraternidade. Isso ainda não existe conosco aqui no Brasil, né? Então, agora respondendo à questão da ciência e do amor e da fraternidade, eu vou fazer um paralelo com o Emmanuel, né? O Emmanuel, ele diz, você tem que crescer com as duas asas, a doutrina tem que crescer com o tripé, a parte moral, filosófica e a parte científica. Não tem como uma ficar mais forte que a outra. A sustentação é o tripé, né? E eu bato muito isso, como eu sou uma pessoa da área técnica, nós estamos pecando no Brasil gravemente de não estar formando núcleos de estudos científicos na parte da doutrina. O Hernani foi embora, quem sobrou? Quem sobrou? Nós temos a AME, tudo bem, a AME é a única instituição estabelecida na área da medicina que está fazendo estudos. Espero que esteja fazendo estudos, espero. Agora, na área da engenharia, nas outras áreas, eu não estou vendo nada. Isso é um grave erro, inclusive, que nós estamos cometendo. Eu não tenho fôlego para isso, porque senão eu iria para essa área com certeza, né? Com certeza. Então, a gente observa que quando fala fora da caridade não há salvação, a gente tem que entender que essa caridade é um conjunto de coisas, porque tem-se a impressão que a caridade é o pessoal bater na nossa porta, a gente dá lá um quilo de arroz, um quilo de feijão, não é isso. A caridade, ela envolve uma série de coisas muito mais espiritualizada do que nós pensamos. É isso que Kardec, na meu entender, que ele veio trazer para a gente. Quer dizer, quanto mais conhecimento você tem, mais fraterno você é, né? Exatamente. A fraternidade é uma coisa. É só pegar as virtudes, né? Para você ser caridoso, nós sabemos que a caridade é a virtude irmã do amor, né? Por isso que o Paulo falou que a maior de todas as virtudes é a caridade. E em alguns lugares, em algumas bíblias, vamos dizer assim, né? Está lá escrito a palavra amor em vez da palavra caridade. Então, é muito mais amplo, por exemplo, aceitar a liberdade de expressão. Eu posso não concordar com muita coisa que eu ouço, mas todo mundo tem a liberdade de se expressar. Já começa por aí. Nós temos muita dificuldade, mesmo dentro do movimento, de aceitar opiniões divergentes. Não quer dizer que a gente deva aceitá-los, mas a gente tem que respeitar o direito das pessoas terem suas próprias ideias. Isso é fraternidade. Isso, por exemplo, é fraternidade. Isso não significa que eu tenho que me desviar das minhas crenças e valores, né? Então, quando começam a ter grupos dentro do movimento, quando começam a ter lutas, muitas vezes, entre instituições, mesmo instituições, né? Está tudo errado. Nós não estamos exemplificando a fraternidade. Volto a dizer, não é aceitar o que está errado, é simplesmente permitir a liberdade da livre expressão. É só para dar um exemplo, né? Você disse muito bem, não é simplesmente dar um quilo, né? Um quilo, é entender as diferenças, é entender as diversidades, aceitar essa possibilidade de analisá-las e crescer junto. Porque, na realidade, nós seremos sempre diferentes. Não existe um espírito igual ao outro. Agora, doutrina é doutrina. O que nós aprendemos com Kardec, o que nós aprendemos depois com essa maravilha das obras do Chico, isso é inquestionável. Não tem o que ficar discutindo. Tem que se estudar, né? E assim, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas veio assim a resposta, então foi assim a resposta. Não, viu, Fábio? O Brasil tem tanta religião, tem tantas pessoas religiosas, mas é um país de tanta desigualdade que o que está faltando para melhorarmos esse país com tanta desigualdade? Porque a gente está vendo aí, nesse momento de pandemia, como está se acentuando mais ainda a desigualdade social. E o que as religiões estão fazendo? O que nós, espíritos, estamos fazendo para ajudar essas pessoas com esse problema todo que vai surgir após vamos dizer, esse convívio social? Eu quero ver a hora que parar, não precisa mais usar máscara, não precisa usar mais nada. Eu quero ver o que vai acontecer para essas pessoas que não têm o que comer, não têm trabalho. Você entende que é isso que está faltando para a gente, né? É verdade, é verdade. Eu outro dia eu levei uma bronca muito merecida do nosso mentor, do nosso benfeitor, de que apesar da pandemia, apesar das dificuldades, e sempre temos que respeitar a autoridade, nós estamos fazendo muito pouco, mesmo durante a pandemia, né? Nós espíritas, e que nós deveríamos aproveitar todas as ferramentas, oportunidades, para tentar seguir em frente, porque está havendo, na realidade, uma grande batalha entre o mal e o bem. A verdade é isso. Isso em todos os níveis, níveis espiritual e o nível material, né? E nós temos não só uma acentuada queda com relação ao poder aquisitivo, com relação ao emprego, mas o que está acontecendo a nível de doenças, de transtorno, depressão, e suicídio, quando puxar a coberta e a gente vê as estatísticas com relação aos resultados dessa pandemia, nessa área, por exemplo, da depressão e do suicídio, nós vamos ficar estarrecidos. Então, a gente precisa, sim, já se preparar para esse retorno. Dentro do centro, como nós vamos lidar com isso, né? Eu não tenho uma resposta, eu confesso que eu não tenho uma equação, mas nós vamos pegar um rescaldo que não vai ser fácil. O rescaldo não vai ser fácil. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta aqui do Aécio César, em que ele diz: creio haver um grande equívoco em algumas edições do Evangelho e até em edições francesas na passagem do capítulo 6º, O Cristo Consolador, em que o Espírito de Verdade diz que os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Não seria caminho estreito? Pode ser. Eu não confesso que eu nunca tinha notado nunca tinha notado isso. O que eu sei é que o caminho não é fácil, só isso que eu sei. Como você disse, esse rescaldo que nós vamos pegar já está começando agora, né, Fábio? Nós temos através do nosso WhatsApp pedidos tão constantes de socorro espiritual que nós estamos impressionados. É dia e noite as pessoas no WhatsApp pedindo ajuda por pessoas destruindo a vida com 19 anos, 15 anos. Nós estamos percebendo que realmente a depressão e o suicídio está se tornando uma agravante muito séria nessa pandemia, né, meu amigo? É verdade. O nosso mentor, ele fez um comentário sobre a depressão um mês atrás, dois meses atrás. Ele disse que chegou a um estágio que a própria espiritualidade tem dificuldade de lidar, porque é tão grande, é tão vasto o problema, que eles estão tendo que se concentrar em áreas, né? Porque também os recursos humanos, a gente acha que do outro lado está cheio de espírito, né? Tem, é verdade, mas espírito que trabalha são poucos, né? E eles falam que eles estão se concentrando em atividades mais graves e eles não estão lidando com todo o problema da depressão. Isso, palavras do nosso benfeitor, né? E que muito é estado depressivo, tudo bem, não é doença, não é transtorno, é um estado depressivo que vai passar na hora que as coisas se regularizarem, mas que o nível nunca foi atingido, nunca teve nesse nível. E palavras dele, nunca aconteceu de chegar num estado tão alarmante. Nós temos hoje estatísticas do Covid, mas eu quero ver a hora que aparecer as estatísticas de outras coisas, né, que estão sendo, na realidade, camufladas. Então, tem um cobertor em cima, né, porque não interessam no momento. Okay. Fábio, tem uma pergunta aqui do Marcos Gaio Gama, nosso ouvinte lá de Santos, que sempre está aqui com a gente. Ele fala aqui, o que o senhor Fábio Dionísio atribui à missão dada ao professor Rafael, codificar sem ser médio? Era para aplicar a metodologia científica e ser bem pragmático? O que acha desta estratégia da espiritualidade? É muito interessante essa pergunta. Eu acho que, agora eu vou falar por mim, né? Eu que estou raciocinando. Ele tinha que usar uma metodologia, ele tinha que ser isento, né? Ele tinha que usar uma metodologia, como nós falamos, da observação, uma metodologia científica, porque ele foi científico na codificação, né? Ele tinha que analisar várias comunicações. Em primeiro lugar, se ele fosse um médium, a doutrina tinha chegado através dele. Ele poderia dizer, foi através dele. Fica difícil saber o que foi dele ou que foi de outro médium. Não, tudo veio através de outras pessoas, né? Essa universalidade. Então, ele, na realidade... Opa, deu microfone. Ele, na realidade, ele foi o observador isento que pegou todas essas informações, verificou a consistência quando elas... se repetiam, a repetitibilidade, né? E a precisão das informações e codificou. E foi uma maneira de trazer. E eu acho que foi, quem sou eu para dizer, né? Mas eu enxergo muito inteligente. Ele foi isento, ele não recebeu nada. Imagina se ele fosse que recebesse, né? Como é que poderia saber que não foi ele? Qualquer comunicação que ele colocou. Ele, cara, colocar Santo Agostinho lá, né? Ou Fenelon, e na verdade ele colocou o nome para ficar bonito, para que as pessoas tivessem, acreditassem. Não, eu acho que a isenção é muito importante. E você vê que isso acontece em muitas outras áreas, né? Numa escala muito menor, né? Muito menor, mas muitas outras áreas. Quantas pessoas estão ligadas ao movimento que não têm mediunidade e estão, sei lá, são presidentes ou de instituições ou de grupos, né? Eu acho que é uma forma muito, muito interessante, na verdade. Muito legal, né? Muito bom. Fábio, é interessante que justamente a doutrina dos espíritos veio destruir aquilo que se achava que é fenômeno, a comunicação dos espíritos, a aparição dos espíritos, que era fenômeno, e vem justamente mostrar para a gente que nós temos que entender que nós somos um ser espiritual usando um corpo material. Agora, a gente vê que nós se perde muito nesse nosso mundo só pensando nas coisas materiais. E por que as religiões não se preocupam muito mais com as coisas espirituais como a doutrina espírita se preocupa? Interessante. Quem são as religiões? É o homem. É o homem. O homem ainda está num grau, nós todos estamos num grau extremamente atrasado, né? Eu diria que mesmo nessa transição, nós estamos tomando muito cuidado para não perder o passo, porque nós estamos muito atrasados. Se por um lado você vê maravilhas na área da ciência e da tecnologia, por outro lado a gente vê a pequenez humana, né? E eu me incluo, eu não estou dizendo que eu sou isento, eu me incluo. Então, quando você tem pelo menos a doutrina que ensina coisas que não, os outros não têm acesso por opção própria, né? Na verdade, faz parte da opção de cada um. Nós temos um esclarecimento que é libertador, né? Então, mesmo nós continuando sendo pequenos, continuando sendo reais representantes do estado da humanidade terrestre, nós temos algo que nos liberta, que nos esclarece. Nós temos o mérito de estar aceitando a doutrina. Esse é um mérito que nós temos. Nós aceitamos a doutrina. Por isso eu costumo dizer que a doutrina, acima de consoladora, ela é libertadora. Ela liberta a gente de nós mesmos, né? Ela liberta da nossa consciência. Então, as outras religiões, elas ficam, na realidade, sem informações, por opção própria. E na realidade, acaba ficando o quê? É acentuado algo que é característico do próprio ser humano. Olha, eu vou ser muito sincero para você. O que faz com que eu procure ser melhor? A razão. Não é meu coração. Eu vou dizer para você que eu tenho todo esse amor? Eu não tenho, mas eu tenho a razão. Eu entendi que o único caminho, e esse é racional, hein? Eu entendi que o único caminho que leva ao reino dos céus é o que está escrito em Jesus, o que ele disse, né? Não o que está escrito em Jesus, mas o que ele disse é através da caridade, né? E eu me forço a fazer as coisas que são recomendadas por Jesus. Agora, quando você chega e recebe uma doutrina que te explica o que é o mundo espiritual, que te mostra que você é um espírito que está reencarnado e que você tem que apostar as tuas fichas do outro lado, né? Você, na realidade, começa a ter comportamentos racionais para ser consistente com aquilo que está sendo recomendado. Isso não tem nas outras religiões, porque eles não tiveram acesso a essa informação. Tiveram acesso às informações que Jesus passou? Claro, todo mundo que é cristão recebeu. Os muçulmanos receberam também, porque o Alcorão ele permeia informações ou conceitos que são semelhantes aos nossos, né? Não fazei aos outros o que não gostarias que vos fizessem, né? Isso faz parte de todas, praticamente todas as religiões. Mas o homem, com a doutrina, ele tem um esclarecimento racional. E isso eu acho que é a grande diferença para quem aproveita do conhecimento que a doutrina traz. E aqui também mostra no seu livro, está dizendo aqui que o homem sabe que através da doutrina espírita ele sabe de onde ele vem, para onde ele vai, para que fim está sobre a terra e por que sofre aqui na terra. Essa também é uma das coisas que a doutrina espírita nos mostra com muita tranquilidade, né, Fábio? Ele nos dá essa possibilidade de entender, né? Eu conheço muita gente que tem uma fé danada, e eu diria até muitas vezes muito mais do que a gente, né? Gente de outras religiões. mas eles acreditam por algo que é intuitivo, eu diria, algo interior, né? A gente, na realidade, não crê, nós sabemos. Essa é a grande diferença. A nossa fé, como Kardec nos ensinou, é uma fé que sabe. Eu não vou dizer assim, eu acredito, eu não uso essa palavra, eu acredito nisso, eu sei disso. E quando voltamos à questão da ciência, à questão da reencarnação, a reencarnação está provada cientificamente com protocolo científico. O Ian Stevenson e o John Tucker provaram isso cientificamente, a comunidade científica tem que aceitar, porque foi um trabalho que seguiu o protocolo científico. Então, não estamos mais falando em eu estou acreditando porque o Espírito falou para o Kardec, entendeu? A própria ciência está mostrando isso, né? Em outras áreas, como, por exemplo, a parte do poder do pensamento que é capaz de fazer modificações na matéria. Está provado, aquele Masaru Emoto, que todo mundo acha que foi um cara que fez algumas experiências porque não tinha o que fazer. Não, ele realizou com protocolo científico experiências com a água, demonstrando que nós temos a capacidade de fazer mudanças estruturais de uma molécula através do pensamento. A comunidade científica aceita, existe um trabalho publicado que seguiu o protocolo. Então, voltamos à questão da ciência de novo, né? Não era minha intenção. Então, a doutrina, quando ela segue o tripé e há esse progresso, faz com que a gente não tenha mais dúvida. Mas nós somos falhos, nós ainda precisamos crescer muito, porque na hora que a água chega naquele lugar, a gente também balança, né? Mas balança menos do que quem não tem a possibilidade de entender o porquê das coisas, né? Ô, Fábio, o Ed Moreno tem uma pergunta para você aqui. Você confirma que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec e por isso trouxe à doutrina tanta sabedoria devido aos seus grandes conhecimentos e estudos na época? É uma bela pergunta. Eu não sei se foi o Ed ou foram vocês que fizeram, mas tudo bem. Como o Ed é um grande amigo, e eu conheço bem o Ed... Está aqui no WhatsApp. É, no WhatsApp, eu sei. Aliás, mando um abraço para o Ed, mando para o Aécio, né? Um grande amigo. Eu acredito que Chico é a reencarnação de Kardec. E é racional... E é também por informação recebida. Eu acredito, simplesmente não tenho mais dúvida que é. Eu não posso imaginar que depois de 160 anos, 170 anos, o homem que recebeu a informação que viria logo para cá não tenha chegado ainda. E eu continuo dizendo racionalmente o seguinte, se ainda falta a parte que o Kardec... precisaria trazer ao reencarnar de novo, eu fico imaginando, se o Chico me soltou tudo o que ele soltou, o que é que o Kardec vai trazer se ele voltar, né? É uma piada, né? Mas eu tenho a crença racional, o Fenelon disse para o Kardec que ele voltaria em breve, o Espírito de verdade disse que ele voltaria breve, está registrado no Pentateuco, certo? Está registrado isso, né? Então, se ele não voltou, talvez ele não queira reencarnar, né? Não sei, de repente, aí veio o Chico, atravessou, pegou e trouxe toda a informação que faltava, 500 livros, né? Mais ou menos, né? Muito prolixo, eu diria o Chico, né? Então, eu acredito racionalmente. Me foi dito pelo Dr. Arthur Neiva, está registrado no livro. O Dr. Arthur Neiva, no dia que ele me impulsionou a escrever esse livro, né? Ele não disse para eu escrever, mas ele me deu muitas informações que estão no livro, ele disse, mas não precisava ele ter me dito, né? Quem é o Dr. Arthur Neiva, né? Mas não precisava, é uma questão racional, é pegar, ler Kardec, Pentateuco, obras póstumas, né? Aquela segunda parte de obras póstumas que você chega racionalmente e vê o trabalho do Chico, né? Falta muita coisa, claro, porque a doutrina vai acompanhar o progresso da ciência. E Kardec disse, ai do Espiritismo se não acompanhar a ciência. Ai do Espiritismo. Então vai ter mais coisas que vão chegar. Agora, o que o Chico trouxe através da sua mediunidade, do seu conhecimento, é algo impressionante. Nós não temos, eu pelo menos vou dizer, eu não tenho capacidade de avaliar o Chico. Daqui a 200 anos, talvez a humanidade tenha a capacidade de compreender a grandeza do Chico. Daqui a 200 anos. Porque nós estamos tateando no conhecimento que veio através das mãos abençoadas do Chico. Vamos falar de ciência, Fábio. Você comentou que e Allan Kardec, quem falar que isso não tem a ver com Allan Kardec tem tudo a ver, né? Você comentou no começo do programa sobre o controle universal dos espíritos, certo? Só relembrando o que é para quem chegou agora. Controle universal dos espíritos é a metodologia utilizada pela espiritualidade e por Kardec para codificar a doutrina espírita, né? Que é pegar mais a opinião de mais de um espírito em médios diferentes, em locais diferentes, falando a mesma coisa. Então, ou seja, quem acredita na doutrina espírita, ela foi toda codificada usando esse método, certo? Então, a gente tem mais de 100 relatos de espíritos diferentes, de médio diferente, eu acho que até mais de 100, dizendo que Chico foi Kardec. Então, quem fala o contrário tá indo de encontro ao encontro, o contrário do controle universal dos espíritos. Simples, eu vou pegar um caso, Rodrigo. Eu não lembro se foi... Eu lembro que é um autor, eu não sei se foi Boni Pereira, não sei assim. Eu tenho esse livro, mas faz tanto tempo que eu não lembro agora o que está escrito, que através desse médium, que é reconhecido na Lida Espírita, recebeu Allan Kardec numa mensagem de psicofonia, certo? Para quem... Aí fala, não é Kardec porque o Kardec se comunicou comigo. Pega os belos casos, lindos casos de Ramiro Gama, que o Kardec, ele se desdobrava e ia lá intuir, por exemplo, uma outra pessoa que ele não conhecia para fazer um procedimento para se curar. Está lá nos lindos casos né? Então, ele podia muito bem se desdobrar e se comunicar. Então, tem muita gente que se pega simplesmente a esse fato, e inclusive eu me pergunto se realmente era Kardec que estava se comunicando, né? Tem mais essa também, né? Eu não sei. Como é um espírito conhecido, eu juro, desculpe eu não lembrar agora, mas é um médium conhecido, é uma médium conhecida, eu acredito que seja verdade, mas o espírito se desdobra. O espírito vai entre... Quem trabalha em desobsessão, em esclarecimento, nós trabalhamos aqui no Recanto e Luz. Às vezes eles trazem um espírito, uma alma desdobrada, um espírito, para que a gente converse, dialogue, por exemplo, com relação à questão do suicídio, né? Já várias vezes trouxeram um jovem em desdobramento para a gente conversar, para poder esclarecê-lo, para que na hora que ele acordar de novo, ele tenha recebido alento ou informações para ajudá-lo a evitar a ideação suicida. Agora, você colocou muito bem, não foi um que recebeu a informação, foram muitos espíritos que receberam a informação de que o Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Muitos, não foi um. Mas eu volto à questão racional. Pega obras póstumas e estuda, né? Tem alguma coisa errada com o tempo do espírito, né? Já devia ter chegado faz tempo, né? É verdade. É verdade. E o Chico, que é uma... Todo mundo fala que é uma... Não é um médium, né? Eles falam que o médium é uma anteninha, né? O Chico era uma empresa de telecomunicação. Ele capturava com maior facilidade mensagem, trazia mensagem de Eurípides, né? E o que você comentou, que o Chico fazia isso, de se desdobrava e ia lá fazer uma cirurgia espiritual, um atendimento. Eurípides Barçanufo também fazia isso, né? Ele ia lá e ainda se incorporava e fazia o parto, né? Então a Kardec não poderia aparecer, ou ele mesmo, o Chico em desdobramento, passar uma mensagem. Né? O Chico mesmo, a gente sabe que ele mudava os nomes, né? Mas mesmo assim, o Chico nunca recebeu mensagem de Eurípides Barçanufo, né? Por que não receberia mensagem de Allan Kardec e não recebeu nenhuma, né? É curioso, né? Jorge? Sua vez. Oi? Eu sei. Eu vou fazer o quê? Vamos, tá na hora do intervalo, né, Rodrigo? Eu acho que não dá mais para ter intervalo, tem que ser o momento de Gavalho. Vamos sim. Vamos direto para a vinheta do momento de Gavalho aqui? Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Coração do Mundo. Coração do mundo, pulsa. Pulsa e empurra tua seiva de vida para todos os cantos dessa terra. Para as almas cansadas de guerra, para os corpos caídos no chão. Coração do mundo, pulsa. Celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade e a diversidade. Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir. E aos galhos secos, o verde da afetividade. Coração do mundo, descobre tua missão bendita. Coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil. O espírito Humberto de Campos, respeitado jornalista e escritor brasileiro, homem da Academia Brasileira de Letras, é escolhido pela espiritualidade para trazer ao mundo uma obra de extrema importância. Pela mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier, nasceu em 1938 o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A obra trata essencialmente da missão espiritual da pátria brasileira. O Brasil é escolhido por Jesus para reviver seu evangelho primitivo, sem as deturpações que o fizeram sair de seus objetivos principais ao longo dos séculos pretéritos. O país do Cruzeiro recebe o título de Coração do Mundo, pois passa a abrigar e a acolher muitos espíritos que, após inúmeras encarnações na Terra, ainda não haviam encontrado o caminho do bem, do acerto. Seres muito inteligentes, seres com vastas experiências na civilização europeia, sobretudo, mas que se haviam perdido por conta do mau uso da inteligência, do mau uso das suas potencialidades. Na nova terra, teriam a oportunidade de refazer seus destinos e encontrar sua redenção. O Coração do Mundo acolheu assim os que faliram, os que vêm de séculos de abuso de poder, abuso do dinheiro, abuso das energias sexuais. O Coração do Mundo passou a ser símbolo da diversidade, pois aqui aprendemos a conviver com o diferente de forma toda especial. O brasileiro é uma mistura de muitas raças, de muitas culturas, de muitas religiões, e todas elas têm sua importância. Com o passar dos anos, vimos edificando essa árvore do Evangelho, que ainda não está madura, exuberante, mas que carrega um potencial de beleza inimaginável. As estatísticas mostram a relação do brasileiro com o cristianismo e como ele é forte e diferente de todo o restante do globo. Temos a chance de mostrar ao mundo o cristianismo da fraternidade, do amor ao próximo, da tolerância racial, da aceitação das diferenças. Esse é o tronco da árvore do Evangelho de Jesus, independente da religião que abracemos, independente dos rótulos que exibamos. Aí está o Brasil espiritual, o Brasil luminoso, que não precisa ser a primeira economia, o primeiro em consumo, o primeiro nas competições materiais da Terra. Ser grande em amor já nos basta. Coração do Mundo pulsa. celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade e a diversidade. Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir. E aos galhos secos, o verde da afetividade. Você não ouviu. É, Fábio, você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Tá bom. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto, pode falar. É, na realidade, eu não ouvi nada. A minha pergunta, eu só perguntei se você conseguiu ouvir a mensagem direitinho e se deu para ouvir a mensagem e comentar para a gente essa mensagem. Ah, sabe que eu ouvi, achei fenomenal e me encaixei direitinho. Agora estou entendendo porque eu estou aqui. Agora, fora brincadeira. A verdade é que... E esse foi, na realidade... Não digo que tenha sido o principal objetivo do livro, essa transposição da França de Kardec ao Chico do Brasil, né? Mas eu realmente eu tinha um foco claro de pegar um ciclo que termina na França, praticamente termina na França, né, com Kardec, ainda duraria algumas décadas, mas eu diria que a transposição já estava em curso para o Brasil. E entre nós que estamos no movimento, na lida espírita, a maioria, a esmagadora maioria, são espíritos que falharam muito, mas muito. Mas Deus é tão misericordioso, Jesus é tão misericordioso, que para aqueles que mais faliram, foi recebida a oportunidade, foi dada a oportunidade da redenção dentro do Espiritismo, né? Então eu me considero, e eu sei que eu sou um espírito extremamente falido, de origem europeia, muitas reencarnações na Europa, e que estou aqui num processo de resgate, de redenção, né? Obviamente que não vai acontecer nessa reencarnação, porque não dá tempo. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que são instrumentos dessa transposição para o Brasil, que já aconteceu, e dessa transformação aqui no Brasil para que se torne a pátria do Evangelho, o coração do mundo, são, sim, espíritos que, por graça divina, por caridade de nosso Senhor Jesus Cristo, está recebendo a chance de fazer parte deste projeto de Jesus, que é levar esse planeta a um mundo de regeneração. Soldados falidos com a oportunidade do resgate e da redenção, e que, na maioria das vezes, nós não temos a dimensão disso. Nós não temos a compreensão de qual é nosso papel aqui. Por pequeno que seja, porque nós somos átomos naquilo que nós fazemos. Nós somos pequenos átomos desse projeto de Jesus. Então, nós precisamos nos conscientizar de qual é nosso papel, por que nós somos espíritas, por que estamos no Brasil e o que é esperado de nós. E o que nós temos que esperar de nós mesmos nesse contexto. Muito bom, vamos encerrando então. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:49, quase 50 minutos. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, entrevistando, batendo um papo com o nosso amigo Fábio Dionísio, com o tema Homenagem a Allan Kardec pelos 164 anos do Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. Fábio, nós precisamos ter muita força de vontade, como teve Allan Kardec, a hora que o Espírito da Verdade vem dizer para ele, fala, olha, meu amigo, se apronte, porque vai ter muita dificuldade para você levar avante essa doutrina que você está praticamente iniciando. E daí? Nós teríamos coragem para aguentar tudo aquilo que o Espírito da Verdade falou para Allan Kardec? É, muito interessante. E nós somos muito em maior número, né? Kardec, quando ele começou, ele estava praticamente sozinho, né? Nós, pelo menos, temos uns 3 ou 4 milhões aqui. Ou seja, não estamos tão poucos assim, né? Mas nós estamos numa fase, pelo menos eu me enxergo dessa forma, que a gente sabe e não tem fé, né? Nós temos o trabalho que nós temos que realizar, temos que ajudar nesse projeto de Jesus que eu estou dizendo, mas nossa fé é muito menor do que um grãozinho de mostarda, né? Eu lembro da figura das famílias entrando no Coliseu ou nas arenas para serem trucidadas e cantavam hosanas e estavam levando os filhinhos, estavam levando a mãezinha, estavam levando a esposa e cantavam hosanas porque elas sabiam qual era o destino delas. Elas não tinham dúvida que do outro lado, na concepção delas, né, Jesus estaria lá para recebê-las. Então a vida não valia nada para elas. Claro, elas lutaram, tentaram subsistir, ganhar o seu dinheirinho, as suas moedas, suas dracmas e assim por diante, mas elas não davam importância para a parte material. Iam morrer pelo Cristo, iam morrer pela Boa Nova e tinham certeza absoluta que do outro lado seriam recebidas por Jesus. Nós sabemos muito mais, temos acesso a tanta informação e a gente vive refugando que nem o cavalo que não quer pular a barreira. Eu fico perguntando por quê, né? Porque nós somos homens de tanta pouca fé. Eu sou o primeiro a levantar a mão, hein? Eu. Doutor de Roma, ele não entendia por que aqueles cristãos iam para a arena cantando e alegres, sorrindo. Ele não entendia, porque ele queria que eles fossem lá gemendo, chorando, se lastimando, e eles iam cantando. Exatamente. E a gente chora por qualquer coisa, né? Vem uma dor de barriga. Eu não vou comentar porque não seria polido, mas às vezes a gente recebe pedidos de ajuda, né? Pessoas que pedem ajuda, desesperadas, e são espíritas muito atuantes, entendeu? E eu também não sei como é que eu agiria. Confesso que se eu não passei, eu não posso dizer que dessa água não beberei. Mas a nossa fé realmente é muito pequena, né? Se a gente tivesse realmente a fé que a doutrina nos faculta, pode nos possibilitar, eu fico imaginando do que seríamos capazes. Nós, espíritas, do que seríamos capazes. Já que a gente falou alguns temas polêmicos aqui também, Fábio, eu não poderia deixar de comentar sobre um outro tema polêmico aí contigo, que é as questões das adulterações, né? Então, qual a sua visão em relação às adulterações que foram feitas nas obras, nas publicações de Kardec, por exemplo, a Gênesis, que é da edição 4 para a edição 5, que foi publicada depois do desencarne de Allan Kardec. Qual a tua visão em relação a isso? Se você tem uma opinião em relação a isso também? Então, eu não estudei realmente para poder te responder isso. O que eu fiz? Eu peguei as obras originais em francês e eu uso elas. Estou brincando. Estou brincando. Mas eu não, realmente não estudei. Por falta total de tempo, eu não sei. Agora, o que eu posso comentar é o seguinte. É o homem novamente. Vê o que aconteceu com os evangelhos. Né? Vê o que aconteceu ao longo da história da cristandade. Não me surpreende que adulterações aconteçam. É só você ver e constatar a quantidade de obras mediúnicas, entre aspas, que estão sendo publicadas nos últimos anos, né? Com espíritos extremamente famosos, né? e médiuns totalmente desconhecidos, né? É, eu não posso dizer se é verdade ou não é verdade, mas quando você lê muito dessas obras, existem erros gravíssimos de conceito doutrinário, né? Isso não é uma adulteração? Então, nas transcrições, nas traduções, pode até acontecer involuntariamente. Teve uma vez que eu decidi, que a editora decidiu publicar o seu Evangelho segundo o Espiritismo, uma tradução. Pegamos o original francês, uma pessoa que domina o francês de berço, fez a tradução. Quando ela passou a tradução para mim, eu peguei três evangelhos, estava lá o Herculano, estava lá o Gentil, o Salvador, e peguei um outro, né? E fiquei comparando eles. E frase por frase, haviam diferenças na tradução. Conceitualmente, não, mas haviam diferenças, né? Então, não me surpreende até problemas involuntários por falta de capacitação de quem está realizando esse tipo de trabalho. Agora, adulterações propositais também não me faltaria. Nós sabemos que as trevas infestam o movimento espírita. Infestam. Os espíritos falam isso. Muitos trevosos reencarnaram e estão dentro do espiritismo, assim como estão dentro do catolicismo, das igrejas evangélicas. Isso sempre foi uma realidade. Desde que o homem é homem, eles também fizeram essas penetrações, essas incursões para prejudicar os movimentos libertatórios. Então, nós também temos espíritas que vêm de um meio não muito bom e que procuram realizar uma desobra, né? Um desfavor à doutrina. Não me surpreende, mas eu não peguei... Um desserviço. Eu não posso dizer para você que eu fiz uma análise, porque eu não fiz. E nesse ponto que eu gostaria de destacar, porque a gente teve aqui o Paulo Henrique de Figueiredo, né, que comentou aqui também que houve adulterações até no céu e inferno. Então, assim, tem muita gente que fala de pureza doutrinária e aí está se baseando numa obra que foi adulterada, né, de Allan Kardec. Nesse aspecto que eu vejo, que eu falo, eu gosto de trazer uma coisa que o John Harley fala de Chico Xavier. Né? O Chico, Allan Kardec, ele trouxe o cristianismo que estava sendo esquecido e reviveu o cristianismo naquela época. Então ele projetou o cristianismo para o século XIX, né? E Chico Xavier, ele atualizou para o século XX e projetou para o século XXI, porque ele falou que ele pegou o livro, por exemplo, Justiça Divina, de Chico Xavier, e ele estava de acordo com o original do Céu e Inferno. Então, assim, por mais que... ou seja, ele atualizou, nos deu recurso que são fiéis a Kardec antes das adulterações. É. Isso vai acontecer, aconteceu e vai continuar acontecendo. Por isso que nós temos que policiar. Nós mesmos temos que ser inspetores do que acontece e evitar isso, né? Dentro da capacidade que a gente tem, que não é tão grande assim, né? Nós não somos donos do espiritismo, não existem donos do espiritismo, mas é obrigação do espírita, na hora que pega um livro, se perguntar: é correto ou não é correto? Ou buscar a informação para saber se está certo ou não. Está se absorvendo tanta coisa que, na verdade, foge e de longe dos conceitos espíritas, né? De longe, não é pouco, não. Então, nós temos que saber selecionar o que lemos, analisar o que lemos, né? Ter o discernimento de aceitar aquilo que faz sentido, procurar respostas. Eu não sei, então vou lá procurar no original. Eu brinquei das obras em francês, mas eu tenho várias dessas obras em francês originais, né? Eu não domino francês. Eu já duas ou três vezes eu voltei ao livro para dar uma olhada, né? Porque me parecia estranho, né? Eu acho que isso é importante. Isso a gente tem que fazer, a obrigação nossa, é, mesmo como espírito, não como espírita, mas como espírito. Fábio, diferentes, e fomos analisar, eu e mais uns dois colegas, nós vimos que as cinco Bíblias são diferentes. É, e lá na Bíblia, na própria Bíblia, diz que ali nenhum tio pode ser alterado. Então, a gente vê que nós vamos ter aqui o Severino Celestino, que ele vai justamente falar sobre essas coisas que ocorreram. O homem está sempre mudando, sempre querendo fazer as coisas do jeito dele, sempre querendo ajeitar as coisas como ele quer. E é justamente isso que a doutrina espírita nos ensina, que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser. E nós temos uma coisa muito boa dentro de nós, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só precisamos tomar cuidado e não ser influenciado por espíritos, ser influenciado por pessoas que vêm querer mandar no mundo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? É verdade, é verdade. Vamos. Eu estava fazendo uma análise das traduções da Bíblia, não que estivesse analisando a Bíblia, mas, por exemplo, o conceito do inferno, né? Eu estava escrevendo sobre o inferno, como é que surgiu? Aí você pega a Bíblia hebraica, não existe inferno, existe Sheol, mas todo mundo vai para o Sheol, não existe uma separação entre o bom e o ruim, é um lugar que não é dos mais agradáveis, mas não é um lugar de punição. Aí teve a tradução para o grego, né? Aquela que é dos 70, os 72 que fizeram a tradução, e na tradução do grego já houve a introdução do Hades grego para alegoricamente configurar, né, o que os judeus chamavam de Sheol. E o Hades é diferente, porque ele é mitológico. Aí vem Jesus, não faz nada diferente, assim, no sentido de dizer, olha, tem penas eternas e assim por diante. Mas existe a interpretação. Aí, durante a patrística, no século III, no século IV do cristianismo, surge o inferno. Você sabe qual foi o ano em que foi criado o purgatório? Você sabe que ano foi? Não, mais ou menos eu tenho uma ideia. 1500 e pouco. Hein? Não, foi 583. O Kardec, ele disse que o purgatório foi criado em 593 num concílio. Está lá no livro Céu e Inferno. Sabia que era algum concílio. Era o concílio, né? Deve ter sido no mesmo concílio que retiraram a reencarnação da Bíblia, né? Deve ter sido o que você citou, Rui, só para ser justo, no concílio de Lyon, em 1472, o segundo concílio de Lyon, é que surgiu a dogmática do purgatório. Você está correto, porque ela foi registrada lá. Mas o conceito foi criado em 583. E houve muita modificação nesse concílio da Bíblia. Eles alteraram uma série de coisas, colocaram uma série de coisas. E como é que fica o espiritismo que não acredita em demônio, não acredita em inferno, não acredita em purgatório? Tem que seguir o que nós aprendemos, né? Agora, eu vou fazer uma brincadeira. Eu sei que já passou o tempo, ó. Eu quero saber onde é que vão colocar tanta gente no umbral. Porque a quantidade de gente que vai para o umbral vai ser uma coisa impressionante, né? Eu acho que estão alugando em outros planetas, viu? O Jorge sempre brinca que ele não tem medo de ir para o umbral, porque ele vai conhecer um monte, vai ter um monte de companheiro lá no umbral, né, Jorge? Com certeza, vai ter tanta gente conhecida que eu vou me sentir em casa. Tenho certeza que nós estaremos lá, por exemplo. Eu não vou ficar triste tendo o Rui, tendo o Carlinho, tendo o Rodrigo, tendo o Fábio lá. Como é que eu vou ficar triste no lugar desse? Tem que ficar alegre. Sozinho não estaremos. Mas você vê, ele quer que a gente seja junto no umbral, no céu ele não quer, não. Não, universos. Mas aí não tem essa possibilidade. Para nós não tem essa possibilidade. Só tem uma. Só tem um. O céu não tem possibilidade. Então não tem jeito de eu falar outra coisa. Vamos para os aniversariantes? Vamos lá. Aniversariantes, vamos lá. então para os aniversariantes? Olha, lá do Paulo de Tarso nós temos dois aniversariantes. No dia 20 nós temos o Luiz Augusto de Castro e no dia 22 a Natália Gomes. Posso falar aqui? Pode. Os que estão comigo? Só... Ah, tá. Vou te colocar aqui na... acertar você aqui no vídeo, mas pode ir falando. Isso, então lembrando que os aniversariantes são no oferecimento aí de WS Festas, né? Onde vocês podem encontrar tudo para os aniversários que vocês vão comemorar. É, dia 18, quem faz aniversário hoje é o nosso grande amigo Rogério Alexandrino. Seu Rodolfo fez ontem, o pai dele, Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelã, e hoje quem faz é o Rogério Alexandrino. Amanhã também quem faz aniversário é o nosso grande amigo Nabucodonosor. Né? Dia 19, o Nabuco faz aniversário. E dia 20, a Paula De Biase também. E dia 22, a nossa mãezinha também, Ivanilde, lá da tenda de Umbanda, Mãe Maria, faz aniversário dia 22, agora de abril. A gente deseja tudo de bom para vocês. Rodrigo, tem mais alguém aí que eu não falei? Aqui não. Aqui no, eu não estou com o Face aberto aqui hoje. Certo. Então, nós também, hoje nós não vamos fazer sorteio também para continuar, para botar em dia aquilo que está lá, né? Eu calculo que a semana que vem, de repente, até o Mário pode estar até voltando, porque nós saímos daquela fase, né? Eu tive conversa com ele essa semana, ver se voltou para colocar em dia quem está com as coisas lá para receber e a gente começa o sorteio de novo. Na semana que vem, se Deus quiser. E a partir de amanhã já pode abrir o Centro Espírita, as casas religiosas. Então o Paulo de Tarso vai estar aberto. Eu acredito que sim, né? Eu não faço parte da diretoria, mas... mas então tá bom. Legal, ótimo. Deixa eu fazer minha despedida aqui. Só para a gente... ser justos, né? Também, que o Fábio conversou conosco hoje bastante sobre o Espiritismo e esse livro, né? Esse livro do Fábio, que é o livro A História do Espiritismo, da França de Kardec ao Brasil de Chico. Então, já li duas vezes, viu, Fábio? É um livro histórico, né? É um livro histórico, é um livro de muito conhecimento, é um livro de pesquisa profunda, como o Fábio é um estudioso e gosta de pesquisar. Então, aqui a gente encontra tudo que é interessante sobre Allan Kardec, como a infância, como os estudos que ele fez, como a pedagogia que ele adotou, como o ser universal, o homem universal que era Allan Kardec, a cronologia ele coloca sobre quase todos os anos ali desse trabalho de Allan Kardec, desde quando ele começou até o seu desencarne, né? Ele coloca essa cronologia, tem a biografia de Kardec também, e tem ali uma coisa muito importante que a gente não acha por aí, que é o início do Espiritismo no Brasil. A gente encontra isso aqui nesse livro. E fora isso, quando ele fala de Kardec da França até Chico no Brasil, nós encontramos outros ícones aí no meio, que ele fala também bastante sobre o Dr. Bezerra de Menezes, sobre Eurípides Barzanufo, sobre Caibrá Schútil e sobre Chico Xavier. Então, para mim, é um dos livros mais completos que nós temos sobre esse assunto. E quem editou foi a editora Dionise, né, da cidade de Ribeirão Pires, que é a mesma editora que lança os nossos livros também, os livros do Jorge Reis. E o Fábio tem vários livros também lá na editora. Então, quem adquirir esse livro, eu tenho certeza que não vai... é que vai ficar muito feliz com o estudo que tem aqui nele. Então, a gente vai agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Fábio, nosso grande amigo, principalmente. Estamos com muita saudade, como ele falou no começo. Agradecemos pela sua presença aqui. E depois, Fábio, no final, se você puder, você faz a prece de encerramento para nós. Então, um grande abraço a todos vocês. Fábio, um bom domingo para você, para Cris, e também desejamos que um breve retorno aos trabalhos presencial lá do Recanto Irmã Sheila. Um bom dia para você, muita paz, muita tranquilidade. Belinhos? Fábio, muito obrigado pelo conhecimento que nos trouxe hoje. Agradecemos a você e a tua espiritualidade que o acompanha. Jorge, um bom domingo. Rui, Rodrigo, família vivenciana, um abençoado domingo em família. Comendo hoje o nosso macarrãozinho com frango, na paz, na alegria e no amor de Jesus sempre. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Agradecendo aqui também a todos os nossos ouvintes, todos vocês que participaram. Peço desculpa aqui pelos transtornos técnicos de hoje. Hoje a gente está usando um sistema novo aqui, o Voice Meet, alguns botões, estamos nos acostumando. O Fábio já está acostumado. Toda vez que o Fábio vem, eu testo algum sistema novo, porque ele já é de casa, né? O Fábio já está sempre com a gente aqui. Então, ele já sabe. Vai dar qualquer probleminha técnico. Eu já até avisei ele. Falei, Fábio, ó, hoje eu vou testar um sistema novo lá. Pode ser que dê alguns probleminhas. Então, obrigado para vocês. Obrigado pela paciência dos nossos ouvintes aqui. A gente faz isso, mas faz sempre pensando em melhorar, né? Então, agora, apesar de ter alguns problemas aqui, já tirou a duplicidade que estava as músicas também no comercial, e aos pouquinhos a gente vai melhorando aqui no estúdio Chico Xavier. Já deixo também o convite, próximo programa a gente vai ter a Celina Sobral, né, Rui? Que vai estar participando com a gente. E ela vai falar sobre o homem de bem na visão espírita, que é a pergunta 1018 do livro, 1018 do livro dos Espíritos. Legal. Da 918 do Livro dos Espíritos. Legal. A Celina que faz parte aí também, está sempre com o pessoal da TV Espaço Espírita, que está ao vivo, mandando um abraço aí para a Rádio Espaço Espírita. E, se não me engano, TV Mundo Maior, Rádio Boa TV Mundo Bola, Maior. Também tem programas lá, então vai ser muito bom aí o programa. Convidamos vocês até o próximo domingo, às 8 horas. Fábio, se você puder fazer suas considerações finais e uma prece para a gente, encerramento. O Carlinho já fez? Já. Eu queria agradecer de ter tido essa oportunidade de estar com vocês, né? Foram 2 horas e pouco muito agradáveis. Já sabia que ia dar problema técnico, porque isso é normal, todos os testes são feitos comigo. Exatamente. Mas eu quero realmente agradecer. Foi muito bom vê-los de novo, né? O conjunto mesmo, não podendo estar aí, abraçar. E agora eu vou para a prece. Eu vou agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à espiritualidade por essa oportunidade tão importante na minha vida e na vida de todos nós, que é essa reencarnação. Provavelmente a reencarnação mais importante de nossas vidas, uma mudança de rumo, uma mudança de direção muito grande. E na misericórdia infinita desses seres, mesmo a gente não merecendo, nós estamos aqui. Que possamos fazer jus a essa oportunidade. Não seremos vencedores, como o próprio Jorge colocou, mas que possamos ter um aproveitamento, pelo menos mínimo, e não sermos a pedra de tropeço. Que Ele nos intua, que Deus nos intua, para que possamos perceber as pedras, possamos perceber as pedras que estão em nós, para que a gente possa voltar à pátria espiritual, aonde for que seja, possa voltar um pouquinho melhor do que nós viemos. Que Ele nos ampare, que Ele nos sustente, que Ele nos intua nessa grande jornada. Um beijo no coração de vocês todos. Na luta contra a morte, triunfa a vida soberana e forte. Rede vivo, fulgura em tuas mãos, o excelso lampadário. E Jesus acendeu no itinerário